escureceu desde que você não quis mais saber de mim. Hoje eu só fiquei com a imensidão do céu, de estrelas mil que se esforçam pra luzir meu vazio. Tudo que era flor viu o cinza da manhã e se entristeceu pelo fim do nosso amor. Mar azul também, suas ondas estancou, sem o seu calor, o oceano é uma poça sem cor. Eu, praia linda e nua, ventando de paixão, o dia amanhã na minha solidão, e posso ouvir você por entre as nuvens lá no céu. Eu namoro a lua, mas meu coração é seu. Linda e nua, ventando de paixão, o dia amanhece na minha solidão, e posso ouvir você por entre as nuvens lá no céu. Eu namoro a lua, mas meu coração é seu. Mas meu coração é seu.